Quando a terra for repartida e o Senhor nos conceder um lugar santo à herança, bendito é o nosso viver. O santuário em meio ao povo, sacerdotes vão te servir. Com justiça e com bondade, teus caminhos queremos seguir. Ó Senhor, nosso refúgio, a ti entregamos o coração. Em tua casa encontramos a paz que vem da salvação. Teu amor nos une e nos guia, e a tua luz nos faz brilhar. Ó Senhor, nosso refúgio em ti, sempre vamos confiar. Os príncipes não oprimirão, mas trarão justiça e paz. Com balanças e medidas, teu povo, Senhor, sempre em paz. No primeiro mês o sacrifício e o sangue a nos purificar. Celebramos a Páscoa, teu amor nos faz restaurar. Ó Senhor, nosso refúgio, a ti entregamos o coração. Em tua casa encontramos a paz que vem da salvação. Nos une e nos guia, e a tua luz nos faz brilhar. Ó Senhor, nosso refúgio em ti, sempre vamos confiar. Em cada oferta, Senhor, teu povo clama em adoração. Com gratidão, levantamos te entregamos o coração. Em tua casa encontramos a paz que vem da salvação. Teu amor nos une e nos guia, e a tua luz.